Sabaná. Salvador, olhei pro céu e avistei baixando o misterioso disco voador. Saltou por terra a moça boiadeira e o seu berrante mudava de cor. Falou contente num lindo sorriso pra te salvar, aqui hoje eu estou. Eu vim do céu pra salvar a boiada e o seu berrante ela repicou. Pique no seu berrante, a boiada foi logo aglomerando. Os companheiros que tinham morrido naquele instante eu vi ressuscitando. O milagre desta boiadeira que para o céu foi logo levitando. Seu rosto lindo era o de Madalena e minha pena ela foi perdoando. Caí de joelho sobre a terra e de contente solucei chorando. Quando a boiada entreguei em Barretos, foi 3.000 bois contados na chegada. Foi um milagre de Madalena, a boiadeira que vi lá na estrada. No outro dia eu fui acordando, foi só o sonho, a grande jornada. Por isso hoje eu creio em Madalena, a pecadora foi santificada. Fiz dela sempre a minha protetora, porque minha alma já sente amparada.